7, decolado os 2000, chame controle Salvador, 120.8. Controle Salvador, 120.8, tá 3287, boa. Salvador, muito boa noite, é o 3897. 3897, contato radar na decolagem, subiu até o nível de voo 330 via da EL. Sobe uma 3297 via da EL, 3897. Autorizado alinhar e manter pressão no zero. Alinhar e manter no zero, 64. Uma possibilidade de voar da Elda presente, o TAN 3897. Autorizado, TAN 3897, voe da Elda. Direto da Elda, TAN 3897. Bonnet 1, correct, Bonnet 27, contact approach control, 120.8. Contact 120.8, 127.12. Salvador approach 127.12. Departure, climb maintain flight level 130, performing counter departure. You climb to 130, performing counter departure, Resolution 712. Resolution 712, climb 45, decolagem autorizada, pista no zero, vento 140, 059. Descendo da 10, 645. Descendo da 10, 645. Descendo da frequência 1685, enable 125.45, bye bye. 1685, enable 1545, Bosco, 022, boa noite, obrigado. Bono 705, prossegue via 2000 pés, ajuste no 097, autorizada final do procedimento e LS X-Ray é estabilizado. Via 2000, reporte estabilizado, X-Ray Go no 075. Controle, voa, voa 645, decola na sua escuta. Bono 645, contato radar, sobe ao nível 360 via CD da EL. 360 via da EL, sim. Para a Elda presente, ó. Filmando patrulha o Yankee Zulu Bravo. Yankee Zulu Kilo, tá ok, só dá um minutinho para preencher a sua ficha e já te libera, já tá acionado? chame para a cópia de colar, está confirmando sobre voo Fonte Nova. E chame para a decolagem. Controle de Salvador, doutor 3897. E 3897. Solo Salvador Azul 2781, Pátio Estrada, a partir da Catarina. Autoridade, senhor, para o táxi. É o táxi 2781. O patrulho 04 está na escuta? Pelo 4, Salvador, 500 pés, decola pro Sul, Fonte Nova, acionando o código padrão e o controle no 208. Chama o centro, frequência 1.25, decimal 1, secundária 1.3395, bom voo. Obrigado, senhor. Uma boa noite. Cotejamento correto, só confirmando, decola com prova inicialmente, aguardando autorização do controle. Afirmo, com prova, afirmo. Ou pretende decolar com outra prova. Trulha 04, confirmando, parte militar. Para decolagem da presente, antes do golpe, só confirmando, é o piloto 1 ou piloto 2. Gente, obrigada. Agora com a 218-95, patrulha 04, bom voo. Número 4, livre táxi, chame para ingresso. Ou para a decolagem do pátio militar. Militar até a base parada da hotel, o patrulha 04. Estado, livre táxi até o hotel. Foi autorizado o patrulha 04 decola da base parada do hotel pro açúcar. Reposte no hotel, será sob análise. 7-04. Oi, Salvador, boa noite. Chegou no 705, vai passar a Ilha Serra, baixar pra lá. Gente, autorizado o pouso 140 grau 05 nosso. Ele pouso 705. A bordo 73, 3 horas e 30 alternando Aracaju. Tenta que o seu hotel, patrulha 04. Vai, Matheus, 04. 5, decimal 1, secundária 1.3395, bom voo. 251-3395, boa noite, senhor, obrigado. Bom, no ponto Azul 2781, autorizado a linha e manter, pistão no zero. Azul 2701, Azul 04, está observando o Boeing 737 da Voo, acabou de tocar a pista. Então, após a passagem do tráfego à sua frente, autorizado a decolar com a proa 180, aguardar transferência de comunicações, vento no 50 graus 049. Atento, após a passagem do banco, autorizado a decolagem, proa 180, o patrulha 04. No solo 38, livre à direita, solo 121, décima 1. 121, boa. Solo 705, livrou a nossa escuta. Solo 705, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Transferência para o controle, patrulha 04. Vai aguardar, 04. O 2781, pista livre, autorizado a decolar, 150 graus, 04. Autorizado a decolar, 2781. 04, acione e transponda a posição normal. 04, chame o controle em 120.8. Vai chamar 1208, controle Salvador, o patrulha 04. Azul 2781, decolou os 40, chame o controle em 120.8. 208, controle 2781. E o Axé, confirma a intenção do voo. A intenção do voo é dar presente autorizado para direta para Fonte Nova, para acompanhamento da escolta da Suécia. Autorizado, patrulha 04. Acidente, 04. Controle Salvador, azul 2781, perfil da Arbor Elefa, senhor. Não cumpre a restrição 15 milhas de Salvador. O 2781, contato radar na decolagem, controle ciente, está autorizado após 2000, curva direto elefa e subida a critério do comandante. Obrigado, senhor. Direto elefa à direita e subida a critério. Azul 2781, agradece a atenção. 2712, control. Go ahead. 712, maintain level 120, radio 7-7-8, now far away from Cerrito Delta, 65 miles northeast. Call now Aracaju on frequency 120.3, have a good flight. 120.3, thank you very much. Patango, Eco Delta Fox, prossiga. Sete Eco Delta Fox, aciona transponder 5061, mantendo os corredores 1.500, ajuste em Salvador no 097. Equal 307, go ahead. Clear, Quebec 307. Salvador, Altan 3197, assim a informação é de portão 3.4. 3197, índice autorizado Galeão, 360, Rotirume, Bueno número 857, moça. Dael, Ledirume a subida, primeira curva à direita, código 5060, controle no 208. Nível de voo 360, autorizado, Galeão, via rota do plano, Irume, é para novembro 857, Molson. Decolo no perfil Dael, Ledirume, 5060, transponder, 208, saída, até 397. Correto, chama para posicionamento. Vou esperar, até 397. Equal 307, Larissa Copico. Clear to Galeão, Sierra Bravo Golf Lima, flight level 380, via Upper Zulu 44, Bravo India Deco Delta Echo Victor Dev, Upper November 857, after conforme plan route, dial departure, Delta Alpha Echo Lima Departure, after dial Lida Position, Lima Echo Delta Alpha, after Lida B10 Position, Bravo India Delta Echo Victor, after departure, right turn, call code 5070 5070, and Salvador Departure Control 120.8, read back. In my system is Upper Zulu 44, BDEV, Bravo India Delta Echo Victor, and Upper November 857. Correct, and the departure is Dael, Leda, BDEV. Controle o azul 1078. Alpha Echo Lima, dial, read back please, the departure only. Silêncio mesmo? Aguarde, tentaremos a coordenação. Obrigado. O Delta Alpha, read back please. Barro meu Alfa, Alfa Bravo, mantendo o nível de voo 090, voa a proa da posição ITAP, para ETAP prosseguir via chegada malha. Reporte no ideal de cima. Voa de ITAP, a proa via chegada malha, Alfa Alfa, reporte no ideal de cima. Confirme the runway of departure, please, Quebec, Quebec, Eco 307. Roger, runway 17, run 0, correction, and your position please. Text out. Can you text out? Are you ready for taxi? Quebec Eco 307, read back is correct, call me for taxi. Azul 2781, chama o centro, frequência 288, secundário 260 e coordena mesmo a proa direta, bom voo. 288, 260, obrigado, boa noite. Gente, após a parede, ingressando em Interlagos, Delta, Delta, Fox. Delta, Fox, reportar a Zulu, TAM 3, 197, pushback, sanamento. Autorizado, senhor, pro táxi. Você na TAM 3197. No 866, prossegue via 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2000, com 1017, com 866, tem livre o X-Ray da pista 90. Gol 866, informa o tráfego de asa rotativa próximo à duna. Não vai ter perigo na sua aproximação, mesmo mantém 500 pés. Certo, gol 866. Alfa, Alfa Bravo, a descida está autorizada até 4000 pés, ajuste no 097. 4017, Alfa, Alfa Bravo. Está no pátio 4, pátio do Grêmio. Pátio do Grêmio. Livre táxi, chama para o ingresso, guardião 01. Comandante é Jorge Augusto ou Alexandre Augusto? Voo no 866, continua a aproximação, cruze passando Simbra. Eco Delta Fox Zol com campo. Afirmativo, senhor. Torre, 1 no 8, decimal 95, com pouso. E 2,95, foi grato. Salvador, boa noite, é o Eco Delta Fox. Alfa Tango, Eco Delta Fox. Continue a aproximação. Ao passar a rotatória, inicie espera com curvas pela esquerda. Sobre a rotatória, espera com curvas pela esquerda. Guardião 01, já iniciou o táxi? Iniciou o táxi, está com espera para... Gente, a linha decola de imediato, 160 grau 05 nós, Guardião 01. A linha decola de imediato, Guardião 01. Oi, Salvador, muito boa noite, voo 866 para a próxima final. Passa o seguinte, visual com tráfego, vai abaixar tudo da curva da 35, Guardião 01. Gente. A torre recebeu o 866? Voo 866, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Continuando aguardando, voo 866. Rota número 2, cópia, galeão de está. Voo 705, número 3, para cópia. Guardando. 1 decolou 03, chame o controle em 1920 decimal 8. 120 decimal 8, guardião Verona, no gráfico. Alfa Tango Eco Delta Fox, autorizado a interceptar final da 1-7. Delta Fox, autorizado a interceptar final da 1-7, Delta Fox, chamado final. Call me for a taxi, Quebec, Quebec, Eco 307. Tem livre pouso, 1866? Autorizado pouso, 150 graus, 069. Livre pouso, pistão a 0, 1866. Romeu Lima, na escuta? Só confirmando o pátio 5 e o PLB 04? Que é o Guardião 01. Posição 3197, mantém o ponto de espera. Mantendo, 3197. Em condições visuais, prossegue litoral para a Fonte Nova. Condições visuais até a Fonte Nova, Guardião 01. Salvador, boa noite, boa noite, 6867. Oito número 68, atendo a indicação, descido a nível de voo 070 via chega da Mari. 2270 via Mari, voo número 68. Poderia voar rápido? Qual seu perfil, o número 68, o senhor vai seguir um caravana final que está agora passando através de Mari. Alta ganha, obrigado. Escolhe um pouquinho, Oscar Golf Bravo e uniforme. O Guardião 01, para informação, temos também o patrulha já sobrevoando a região do, da Arena Fonte Nova. Fique atento ao tráfego. O cara atenta a patrulha, o Guardião 01. O patrulha 04? Pode acender para 1 no mil pés. Livre 1 no mil pés, o Guardião 01. Acendendo para 1 no mil pés, o Guardião 01, obrigado. 1 décima 1. Positivo, fica atento ao Guardião 01, que se aproxima também para a região da, da Fonte Nova. Ele vai prosseguir mil pés. Estacionamento no 099. Está pronto para o puxa estacionamento, voo 099. Pouso pista 17, Capatango Eco Delta Fox. Delta Fox, livre pouso 17. Opa, bravo. Está autorizado descida até 2 mil pés, ajuste 1097 na proa de duna, está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Autorizado descida até 2 mil pés na proa de duna, reportaria estabilizado Alfa Alfa Bravo. Lenda, Irume, primeira curva à direita, porta decolagem pista 10, código transponder é o 5102 e o controle em 120.8. Aprovado Galeão, 360, da El Lida Irume, decola curva direita da 10. Passando 5102, 2080. 1705. 1705, correto, para posicionamento. Decolou 07, chame o controle Salvador em 120.8. C3197, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360. Via saída da EL. Gente, subindo ao 360, perfil da saída da EL, tá? 3.9. Minha meia Juliette, portão 4. Via Juliette, portão 4, 1866. Tango Eco Delta Fox, no solo 08, qual local de estacionamento? Aeroespaço. Há uma viatura aí à direita, prossiga um pouco à frente, faça 180 graus e após livre ingresso. Aeroespaço. 099, parte da parte principal Índia, ponto de espera 2295, ajuste 9097. Quebec, Quebec, Eco 307, for taxi, chame now, tower 118.95. 118.95. Controle, o Guardião 01 está chegando na região da Fonte Nova, visual com patrulha, está mantendo o 1.000 pés. Positivo, mantendo 1.000 pés, Guardião 01, devido às aproximações das aeronaves aí no setor sudoeste, que desce até 2.000. Autorizado a linha de decolar, pista 10, 950 graus, 059. A linha de decola da 10, gol 1099. Go into the runway 17 and taxi over the runway, report leaving threshold 35. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, sente até Quebec e aguarde para o ingresso, tem um tráfego na pista. Ok, é, até a Papá, ok? Papá, aguarde para o ingresso. Romeu, Romeu Lima. Boa, lá dentro na Papá. Muro 68, a descida está autorizada até 3.000 pés, ajuste no 08. 3.022. O Alfa Alfa Bravo, ajuste no momento no 08. 1.08, Alfa Alfa Bravo. Alfa Alfa Bravo, para informação, temos dois tráfegos de asa rotativa, próxima à posição do 1 na direita. Um mantém 500 pés, outro mantém 1.000 pés, não vai interferir na sua aproximação. Ciência dos tráfegos do Alfa Alfa Bravo. Bom serviço. Salvador, boa noite, gol no 099. Fecha no 099, contato o radar, sobe o nível de voo 360, saída via pedaço. Vou no 099. Quebec Echo 307, contact now Salvador Ground Control 121.1, maintain position at Taxiway Lima. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima. A Lima tem pistão no 7. All holding points, power 118, decimal 95. Romeu, Romeu, Romeu Lima. Informação, temos dois tráfegos de asa rotativa próxima à duna, à direita de duna, uma tem 500 pés e o outro mantém 1.000 pés, não interfere na sua aproximação. O 168 está autorizada a descida para 2.000 pés. 2.018, autorizado a aproximação, sente tráfego. Estabilizado? Afirmativo, Alfa Alfa Bravo estabilizado. Alfa Alfa Bravo, torre 118, decimal 95, bom povo. 7895, boa noite, Alfa Alfa Bravo. O 1168, completa a redução de velocidade para 1709, reporte estabilizado na final do procedimento. Em redução, reportará. Então 3197, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 12. 1-3-3-9-5. 1-4-0 grau, 0-5-9. Ciência, autorizado pouso, trem fixo, Alfa Alfa Bravo. Gente, quando tiver condições, vou Elefa direto. Vou no Elefa direto. Stand by, Chief Pierce. Confirm X-ray Alpha Echo Oscar Romeo, confirm the estimate of the departure. Tem position. Quebec Echo 307, mantém position. Gente, a autorizada Lima manter. Tá pra Romeo Lima. The destination is Galeon, stand by for 86 years, and the estimate of the departure is 2300. 1099, pode voar a moto? O 1099, inicialmente mantendo o Elefa, aceitaremos a coordenação com o centro, a posição está na área jurisdição do mesmo. Ok, obrigado. Calma lá. Estabilizou, 9, 1, 9, 8. Completa a final, chama torre, 1, 8, decimal 9, 5, uma pouso. 2, 9, 5, 4. Boa noite, 1, 6, 8. 1, 6, 8, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, número 2. Salvador, boa noite, é o 952, acesso, informação X-Ray. 952, essa é a identificação, chegada a MAN, descida ao nível de voo 050. Chegada a MAN, 050, autorizaria para onde, Tuna, da presente? Autorizo toque, Tango Oscar Kilo Eco. Ok, manda o toque, 952, grato. Voo 1099, centro Recife, frequência 1288, secundária 260, bom voo. Obrigado, bom serviço. Romeo Alfa Bravo, no solo 20, libera direita, solo 121, décima 1. Livra a primeira direita, 121, no Uno Alfa Bravo. Alfa Salvador, Papa Romeo Alfa Bravo. 121, décima 1. Papa Romeo Alfa Alfa Bravo. Alfa Bravo, boa noite, qual o pátio? Confirme para o Alfa Alfa Bravo. Qual o pátio que o senhor segue? Décima 8. Vai. E agora, o senhor quer saber qual o pátio que o senhor segue agora? Salve, boa noite, Roberto Lima. Papa Romeo, Alfa Bravo, como recebe o solo Salvador? Está recebendo alto e claro, senhorita. O Alfa Bravo solicita o pátio 3 ou aviação geral, o que fica melhor para o solo. Sim, está assim à frente e aguarde coordenação com a infraero. Está assim à frente, aguardando coordenação infraero Alfa Bravo. Voo 705 está acionado para o táxi. está com 173 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Taxa direita via Índio, ponto de espera 2895, ajuste 1018, Gono 705. Índia, 1895, uma boa. Confirme, senhor, sorry. Tudo bom, senhor, uma boa, uma boa. Red Charlie, at your discretion, ok? Clear to line up and maintain. Gol 1168, no solo 22, libera direita, solo 121, décima 1. 19, obrigado. Esse é a curva pela esquerda. Como é a esquerda agora, Rodrigo? Alfa, Alfa, Bravo, o senhor conhece aeródromo? Gente, ingresse via Juliette, contorne o Grande Pátio, contorne o Pátio Principal, e chama novamente na Lima, Papa Romeu, Alfa, Alfa, Bravo. Entra na Juliette, contorne o Pátio e chamará na Lima, Alfa, Alfa, Bravo. Lima, pode prosseguir na subida, sem restrição do trem do pé? Direto Cogbo, o Romeu Romeu Lima, sem restrição. Desce de altitude, entendeu? Romeu Lima. Controle Salvador, boa noite, 8-6-6-3-1-0, seguinte da X-Ray. Boa noite, 8-6-6-3-1-0, sem identificação, desce ao nível 060, via chegada a Mari. Certificou 060 na Mari, 8-6-6-3-1-0. Observando o tráfego à frente, Juliette, portão 07. Back, Quebec, Echo 307, clear for takeoff, 160 degrees, 05 knots.